sua essência, é sua direção. Cada gesto é um ato da peça maior. Brilhe sem medo, mesmo que só com luz. O palco é seu, sinta emoção. A plateia da vida aplaude a paixão. A vida é uma dança, entre no compasso. Segue o seu ritmo, seu olhar pro passo. Seja você, com toda a sua luz. O mundo já tem cópias demais, seduz. Brilhe e conduz. Vida é um latão, cobrindo com confiança. Não perca tempo esperando esperança. O amanhã é incerto, o agora é real. Então vivo hoje, faça o seu final. Deixe o medo, siga a emoção. A vida é breve, escute o coração. A vida é uma dança, entre no sem olhar pro passo. Seja você, com toda a sua luz. O mundo já tem cópias demais. Seduz, brilhe e conduz. Seja você, com toda a sua luz. O mundo já tem cor.